Taringa Juliette passando através do farol da Barra, mantendo meu pé. Romeu Golf Victor, autorizado voar direto destino, informe estimado para pouso. Vitoringa Juliette, vai manter meu pé até Cairu, vai seguir para 2500. 4-0, solicita a mudança de plano, viu? Qual o horário previsto, Romeu Golf Victor? 1-2-4-0. 1-2-4-0, suba e mantenha nível de voo 085. Segue visual para a localidade com estimado de pouso 12:40. Romeu Golf Victor. Se possível, 1-0-5, nível 1-0-5, ciente, correto e disponível, reporte levando a terminal. Ciente, Golf Victor. Vitor Índia Juliette, vai manter meu pés ou vai prosseguir no 025? Vai manter meu pés. Autocoordenação, 2, 3, 4, 5, bom voo até o regresso. Até já. Juliette Sierra 700, approve a taxi via Kilo, Alpha, and Golf contact Salvador Tower, 118 Small 3, altimetry 1014. Here we taxi via Kilo, Alpha, and Golf, holding 128, contact Tower 83, UNH is 1014, and yeah, what are you? Bye. Salvador, bom dia, tá 3454, ele é estabilizado. 3454, bom dia, o vento é de 220 com 10 nós, você tem cabeceira à vista? Afirmo, pista à vista. Tem pouso autorizado, cabeceira 28, tá 3454. Livre pouso na 28, tá 3454. Salvador, tá bom, bom dia, Vista Jet 700, starting on Alpha. Roger, report on our loading point runway 28, right for takeoff. Okay, we call you already for runway 28, we suggest that one. Mendoza, 3604. 3604, prossiga. É o 3604, paciência da informação, Romeu. Confirma, por gentileza, a pista operada no toda extensão. Afirmativo. Vai solicitar a cópia Brasília? Na sua escuta, quando tiver aprovação. Obrigado. Solo, tá 3663 no 03, pushback acionamento. Autorizado. Autorizado, chama pro táxi, 3663. Tá 3304, copia. Prossiga. Tan 3304, autorizado Brasília, 360 nível, eu peso 17. Decolada 28, curva à esquerda após a decolagem, saída gole, transição ofito. O transponder 5137, o controle 119.8. 360 conforme, peso 17, sobe gole, ofito, 5137, transponder, 198, controle, Tan 3304. Então, 3304, correto? Chame pronto para o puxa acionamento. Vai chamar. Clear to line up, runway 28, Victor Juliet, 0700. O TAN 3454, solo 10, libere na próxima esquerda e chame solo frequência no 219 para o táxi. Ao livrar com solo 219, 3454. Controle Salvador, na quarta milha fora Salvador, nivelado no 05, Salvador Gondego fixo. Confere 40 milhas noroeste de Salvador, o meu Golfo é Vitor, chame Recife, frequência 12685 ao término 12545. 12845, Gondego fixo. Positivo, obrigado. Solo Salvador, bom dia, TAN 3454, livrou. Bom dia, TAN 3454, ingressa Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette pro 612, 3454. It's 28, wind is 200 degrees, 14 knots. Simple takeoff runway 28, distance 700, and confirm after departure immediately 119.8. Yes, after departure 119.8. Yes, that's right. Okay, 89119.8. Buenos Dias, this is Jet 700. Buenos Dias. O Gol 9923, pronto para puxa salamento, gate 4. Gol 9923, coordena com a equipe de solo que após o Airbus já está livrado, está aguardado, está autorizado pushback acionamento, chame táxi. Após a passagem do Airbus, livre de puxa em coordenação no 923, chamada para o táxi. Solo Salvador, gol no 605 para o Galeão, nível 400. Gol no 605, aguarde a cópia, Galeão. Guardando 3 saídas previstas. Gole Eval Grátis. Obrigado. Vitor Juliet Serra 700 Airborne at 13, Salvador Departure 119 at the small 85. 11985, Mr. Jet 700. Taxista 3663 com 114 a bordo, 4 horas e 5, Galeão. Departure. Índia Alfa, quando na Golf Torre 118.3, o ajuste no 014. Bom voo. Índia Alfa, quando na Golf Torre 118.3, bom serviço. Está 3.63. Obrigado. Okay, climbing up to flight level 405.133 is on now. Afirmativa, senhora, muito bom dia. Bom dia, está autorizado o pushback acionamento de chamitaxi. Autorizado o push acionamento de chamitaxi, 3859. Quem te chamou? Alfa Tango Tango, só confirmando, confirme a pista de decolagem e o estacionamento. Voo 1923, 170 a bordo, 4.10 de autonomia, até no Galeão. No 923, táxi via Índia e Alfa, quando na Golf, torre no 8.3, o ajuste no 014. Bom voo. Índia Alfa, 10013 é o ajuste. Quando lá, 183, 1923, obrigado, bom trabalho. Obrigado, só confirmando o ajuste no 014. 0 no 4. Tango Tango, aguarde a cópia. Serra November, Índia e Uniforme 080. Hot 700. Contact the receipt center frequency 1288. Enable 1264. Okay, 1288. Secondary is 1264. Mr. Jetson Monday. Good morning. Bye bye. 923 na escuta. Tô no 923 na escuta. Isso errou aí a saída? É a 28 a pista? Você pode ingressar aí na pista à sua direita e fazer o retorno para Alfa. Afirmativo. Vamos ingressar. Desculpa pelo ocorrido e vamos retornar para Alfa. Sem problema. Pode contornar aí, liberar e táxi para Alfa. Reporte lá na Golf, pronto. Afirmativo, vai contornar, liberar pela pista, pela principal, 1923. Porque se eu ingresso aí, apenas faz retorno e o táxi pela Alfa, ok? Golf, pronto. Afirmativo, vai fazer o 180 aqui e retorna pela Alfa. Puxa. O T3663, Torre, bom dia. Na 28, pronto. Bom dia, a Lima tem cabeceira 28, então 3663. A Lima tem, senhor? Alinha e mantém, cabeceira 28, isso mesmo, alinhar e manter. Vou entrecortar, desculpe, 28-3663, alinha e mantém. Correto. A 3663 tem decolagem autorizada, pista 28, 210 graus com uma dúzia nós. Teve decolagem da 3663. 05, copia. Afirmativo, prossiga. Gol no 605, autorizado Galeão, 360 nível, eu perdo o Luno 4. Decola da 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, Crate, transponder 51141 e o controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via aperto do 14, falando a 2-2, primeira cobertura. Gole, Val, Crash. 141 ao transponder, 109-8. Ano 605, correto, sempre entra para o estacionamento. Já estamos na posição 07 para o estacionamento. Ano 605, ordeno com a equipe de solo que após a passagem retaguarda do Airbus da TAM, está autorizado para o espécie acionamento. Chame táxi. Cortaremos. 3859 para o táxi, temos 78 a bordo, 4 horas e 36, alterna cabina. Gente, então 3859, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 4, bom voo. 1014 no ajuste, táxi autorizado via Juliette, Alfa, na Golf, torre em 183, graça, um bom dia. Alfa Tango Tango, copia. Alfa Tango Tango, autorizado Sierra November India Uniforme 080 nível, decola da 17, com curva direita na saída Gole, transponder 51130, o controle 119, decimal 8, e a torre 118, decimal 3. 3663, Gole Departure. Down, 3663, climbing and maintain. Lock level 360, Gol Departure. Roger, Gol Departure, climb up 360. Acionar para acionamento. Para acionamento de táxi, chamar a turma no 8, decimal 3. Confirme pessoas a bordo. Salvador, TAM 3304 no 2, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, TAM 3304. Livre. Controle Salvador, bom dia. É o voo 1982, vai passar o 220 para o nível 150, ciente da informação, Romeu. 1982, bom dia, acione identificação, chegada é a Cari. Desça e mantenha nível de voo 50. Em Salvador, o ajuste é 1014 no 094. Gente, no 094, ajuste, desce ao 050 da chegada a Cari. Gol no 92. Paulo, gol, gol, Fiota Charme. Três, solicitando autorização para reboque até a ponte de número 7. Gol, Fiota Charlie. No pátio, do pátio 3 para o pátio, para o gate 07, aguarde para o reboque. Ok, nossa, um aguardo. Paulo, Salvador, gol na meia, 051, 144 a bordo, 3:40, Fernando Campinas, pronto para o táxi. Gol no meia 05, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal meia. Coisa 1 no 8, decimal 3, o ajuste no 0, 1 no 4, bom voo. 10, Alfa, quando na Golf, 102, decimal 3, bom domingo, voo, bom domingo. 183. Salvador, Schneider 6311, autorização 320 Guarulhos. 320 Guarulhos, aguarde a cópia, Schneider 6311. Guardando cópia. Bom dia. 98, trabalhamos, bom dia. Autorizado iniciar o reboque, aguarde na entrada do pátio 1. Ok, eu posso entrar sim. Gol no 923, suba e mantenha nível de voo 340, vigilância, saída gole. 340, saída gole, 23. Táxi Salvador até 3304, está com 134 a bordo, 4:11, alterna com fixo. Então, 3304, táxi via Índia, Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0, 1 no 4. Bom voo. Índia, Alfa, Golf, 183. Grato, bom dia, de volta. E meia metro, vai manter o perfil. 220 graus, uma dúzia nós, TAM 3859. Autorizado a alinhar e decolar da 28, TAM 3859. 923, curva à direita. Efetue o desvio necessário e informe ao término. Ok, com desvio à direita? É, já estamos retornando para a proa 270. 270. E vamos voar paralela à rota nesta proa por 15 milhas. A posição Eval resolve o desvio? Afirmativo, Eval. suficiente, então, pro Odival. E aí, pro Odival. Controle Salvador, muito bom dia, web 6726, cruzando 170 para 15, transfere. Web 6726, sem identificação, autorizado chegada a CARI, desse mantém a nível 060. 060, identificou 6726. 119-8, um bom dia. 19-8, um bom domingo, 103-859. Igualmente. Só repetir o transponder, senhor. Transponder 5150. Ativo autorizado 320 para Guarulhos, via previsto 58, decola da 28, saída igual, Leval, Sagaz. 139-8, é o controle 5150, o transponder, senhor. Meia 311. Puxando a 6311, correto, chama pronto para puxar o funcionamento. Chamará. Da decolagem, se manter a nível 320, saída gole. 320, na saída gole, 3859. Bono 928, chama agora Centro Recife, 128.8, até 126.4. Alfa Tango Tango, está autorizado o ingresso, reporte alinhado, cabeceira no 7, será o número 3 para decolagem, Alfa Tango Tango. Gono 928, chame agora Centro Recife 1288 até 1264. 982 na escuta do Centro Recife. Gono 982 na escuta do Controle Salvador. Na escuta do Controle Salvador, Gono 982. Chama agora Centro Recife. Gol no 982, retifico a informação, desse mantenha 2000 livre LS, o gol no 982. 2000 autorizado LS, gol no 982, com a tarefa estabilizada. Gol 1928, controle. Oi, Salvador, bom dia, tá 3602, gente da Romeu, transfere. 3859, submantém nível de voo 320, vigilância. 3859, vai subir ao 320 na saída agora. Gol, controle Salvador, 3602, transfere 100 Romeu. Dan 3602, desse mantém nível de voo 70, 070, chegada CARI. 070 CARI, pode marcar ele da presente? Autorizado manter velocidade. Estimativo, quando o CARI mantendo a velocidade, 3602. Oi, que tem hoje? 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3 605, sub, mantém nível de voo 360, vigilância. 360, 605. Tem ano pro gol 982, sem restrição na pista hoje. Com a pista 28, a obra não é realizada. Ok, obrigado. Gol no 923 ao contrário.